Na casa dos colchões tem colchão de bola, de espuma, ortopédico e semi-ortopédico. Colchões para berço de sobrevida e hospital também. Entrega no mesmo dia, viu, comadre? Casa dos colchões tem o maior estoque da cidade na Rua Governadora, 1619, fone 224732. Autopeças, costura, tem peças para tratores, caminhões e qualquer marca de veículo. Distribuidora dos famosos filtros Mima. Mas lembre-se, na Copura você paga o melhor preço. São 12 anos de tradição no ramo. Copura, dia 15 de novembro, 1180, fone 348911. Atenção, meus amigos construtores. A Potencial tem o melhor preço em areia, sábio e pedras para sua construção com entregas bem mais rápidas. Potencial, na Rua Machado de Assis, 46, fone 228610, bairro Nova América. E agora quem bate um papão como seja ele, meu companheirão separado, o sertanejão Zé Mineiro. Fala, Zé! Alô, meus amigos, minhas colegas, meus ouvintes no centro. Aqui fala Zé Mineiro. O meu abraço, bom dia a todos vocês. Vocês estão ouvindo Bom Dia Sertão, o mais autêntico programa sertanejo do rádio. Mas logo mais, às 5 horas, eu estarei aqui com vocês no programa Zé Mineiro. Continue ouvindo Bom Dia Sertão. E quem volta a falar com vocês é o Marreco, a voz romântica do rádio. Fala, Marreco. E agora já vamos rodando outro modão, né? Que agora já são 2 horas e 23 minutos. Teodoro Sampaio, Tudo por Amor. Blocos de concreto em todas as medidas, ao melhor preço da região, você encontra na fábrica de blocos Nossa Senhora do Carmo. Direção de Antônio Antonelli Neto, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 655, fone 335467, em Santa Terezinha. 2 horas e 25 minutos agora em Piracicaba. Cardan Tira é firma especializada em restauração e balançamento de cardan para linha automobilística, industrial e agrícola. Cardan Tira, melhor serviço, melhor preço. Rua Ildebrando Magalhães, 108, fone 330367, no bairro Verde, aqui em Piracicaba. Na Casa de Carnes da Atanase você encontra carnes bovinas, suínas e carnes temperadas. Frangos limpos, linguiças especiais e também carne prontinha para churrasco. Só você levar, chegar lá, acender a fogueira, jogar um sal em cima e assar. Casa de Carnes Atanase, direção do Carlos Alberto Benatti, na Rua Francisco Seio, 555, no Morumbi. Atenção, meus amigos comerciantes, tenha sempre em seu estabelecimento frangos da carne. São frangos super selecionados. São preferidos pelas donas de casa inteligentes. Distribuidora para Piracicaba e região, Frigovan. Fone 349771, ali no bairro São Jorge. Na Eletrosom você encontra artigos escolares, brinquedos, artigos fotográficos, aparelhos de som, artigos para presentes e instrumentos musicais e discos em geral. Tudo a preços especiais. Eletrosom, uma enorme loja em Sertilho para atender toda a região. Rua Washington Luiz, número 49, fone 841230, logicamente em Sertilho. A Relojoaria Alvorada informa a hora certa. Se você tem sono pesado, tem dificuldade em acordar, isso depende de um bom despertador. Então você passa na Relojoaria Alvorada, você vai comprar um excelente despertador a um precinho bem camarada e acabou perder a hora do trabalho, acabou perder dia de serviço, né? Relojoaria Alvorada, direção do meu amigo Roberto, ali na Rua 15, 1133, e o telefone 34-1233. Minha comadre, o leite Nilza é o alimento indispensável para seus filhos, viu? Não deixe faltar para a criançada o leite Nilza. É mais puro, por isso muito mais nutritivo. A senhora encontra nas padarias, mercearias e supermercados também. Portanto, leite Nilza na criançada. Agora são 2 horas e 31 minutos. Oferece a você tudo do melhor. Apartamentos e suíte, serviço de videocassete, café, TV a cores, música ambiente e ainda sauna e hidromassagem com segurança absoluta. Parque Hotel.